seu menino. Uma apaixonada é um cachorro e você é um vira-lata. Au, au. Quer saber qual seria o meu pesadelo? Se é nenhuma dúvida, seria meu. Seria acordar gosta com você. Skill. Chega da tremendeira, uma na barriga. Quem ama demais, não suporta uma briga. Sem homem demais, faz a gente sofrer. Mudando de assunto. Você tá tão bonita. Que cheiro gostoso que vem de você. Se eu te contar, você nem acredita. Se eu tava brigando, eu nem lembro. Ao quebra-mora. Você tá tão...